estação, sentir seu coração. Se ausentar do meu sem causa e sem razão. Se não tem motivos pra continuar. Um segundo vi meu sonho desabar. Foi como acordar e você não está. De um sonho pesadelo estou atormentado. Bem. Procurei saber onde foi que eu errei. Será que nos seus olhos refletiu alguém que tocou seu coração melhor que eu? Hoje é tão frio onde era o nosso lar. Tento esquecer, mas tudo faz lembrar cada bom momento da nossa paixão. Venha ver o que sobrou de mim depois que você partiu. Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar. Eu sei que nada vai apagar você de mim. Ficou no ar, eu percebi e não quis acreditar. Refleti no seu olhar, quero mais é ficar com você. Não vou deixar a timidez me calar no momento final. Se eu já consegui um sinal, vou distante, mais perto do sim. Vem pra perto de mim. Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim. A paixão não é uma coisa linda. Não, não. Vem pra perto de mim. De mim. Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim. Perto de mim. Não vou me perdoar te perder se você for embora. Oh, oh. Vem pra perto de mim. De mim. Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim. De mim, de mim. Acho que a música foi feita pra ele.